3:05 e a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Lazuli, que tem o objetivo de desarticular um grupo de servidores públicos municipais, ou guardas municipais, que estariam utilizando a função para obter vantagens ilícitas. E eu vou conversar agora com o Cleomar Farias. O Cleomar, que é diretor da Guarda Municipal e secretário municipal de Segurança Pública aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, secretário. Boa tarde aos ouvintes. Secretário, como é que está agora essa situação? Em que pé anda essa situação dessa operação que desarticulou essa quadrilha, né, vamos chamar assim? Chegaram algumas denúncias à Secretaria de Segurança, dando conta de que servidores estariam envolvidos na prática de desvio de condutas. E tão logo nós tivemos conhecimento dessas denúncias, levamos a conhecimento do prefeito municipal. Este nos orientou que repassássemos a Polícia Federal. Então, a Corregedoria da Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Federal, começaram a monitorar esses servidores e conseguiram, através do inquérito policial, a Polícia Federal conseguiu dar materialidade a essas denúncias, culminando no inquérito policial e agora com o desfecho da prisão deles por uma decisão judicial. E de que maneira que eles agiam, secretários, esses guardas municipais? Ficou apurado aí no inquérito policial que eles facilitavam a prática do crime de contrabando e, para fazer essa facilitação, segundo o inquérito policial, eles extorquiam esses contrabandistas pedindo vantagem indevida em razão da função do cargo que ocupam. Certo. Quantos foram cumpridos 3 mandados de prisão, é isso? Por parte de servidores foram 3 prisões, que foi dado cumprimento por meio de mandado de prisão, e a partir de mais 5 mandados de busca e apreensão de outras pessoas que também fazem parte da investigação. Aqui em Foz do Iguaçu e também em Santa Terezinha de Itaipu, né, onde residem 2 servidores? Exatamente. Secretário, qual é a ação a partir de agora? Como é que fica a situação desses guardas? Eles estão presos à disposição da justiça. O inquérito policial provavelmente vai ter andamento e administrativamente será aberto um processo administrativo disciplinar para apuração dessas condutas, né? Então, logo tenhamos a comunicação oficial por parte da Polícia Federal e vamos apurar a conduta deles também no processo administrativo disciplinar, que pode resultar, tem como decisão, ou a inocência, ou pode provar a culpabilidade. Em provando a culpabilidade, a punição pode ir de advertência até a demissão, conforme o que for produzido nesse conjunto do inquérito, do processo administrativo disciplinar. Secretário, como é que o senhor vê essa situação? Porque a Guarda Municipal é uma entidade em Foz do Iguaçu, que ela é bem conceituada aí perante a comunidade, não é uma situação usual de nós vermos esse tipo de servidores agindo dessa maneira. Como é que o senhor vê toda essa situação? O que tem que ficar bem claro para a população é que essa investigação foi feita em conjunto, em parceria com a Secretaria de Segurança, por meio da Corregedoria da Guarda Municipal, ou seja, tão logo nós tivermos conhecimento de possíveis condutas que não são aceitas pela corporação, nós já deflagramos uma investigação em parceria com a Polícia Federal, que veio a culminar nessa prisão. E lembrar também a população que nós temos homens honrados e comprometidos nessa instituição, que auxiliam na segurança pública e que têm os seus nomes que têm que ser preservados, porque os bons policiais, os bons profissionais têm que ser preservados e têm que ter o seu mérito. Então a Foz do Iguaçu conta com uma guarda municipal estruturada e com servidores honrados e que querem auxiliar na segurança pública, comprometidos com a segurança pública no município. Então é bom a gente frisar isso, que são fatos isolados, né, secretário? O senhor tem tido esse cuidado em preservar o nome da Guarda Municipal aqui de Foz do Iguaçu? Como em todas as instituições ocorrem desvios de conduta e eles são apurados, na Guarda Municipal não é diferente. O que é importante salientar é que toda e qualquer possibilidade de um desvio de conduta ou de algo que necessite ser apurado, assim é procedido, principalmente aqui na Guarda Municipal, onde as denúncias são levadas à investigação e, tendo fundamento, pode desencadear no que ocorreu hoje. Lembrando que todos são inocentes até que seja aprovada a culpabilidade por meio dos processos legais. Tá certo, então, secretário. Vamos aguardar, então, agora essas investigações, né? E torcendo para que não ocorram mais situações desse tipo. Obrigado por sua participação, secretário. Eu que agradeço e peço à população que sempre que tiver notícia de alguma conduta que não seja normal, que nós possamos dar essa pronta resposta que a sociedade tanto espera por parte do poder público. Exatamente, para que todos façam a sua parte. Obrigado, secretário. Conversei aí com o Cleomar Farias, o Cleomar que é diretor da Guarda Municipal aqui em Foz do Iguaçu e também secretário de Segurança Pública a respeito dessa situação aí, né, da Operação Lazuli, que culminou com três prisões, cumprimento de três mandados de prisão e também cinco de busca e apreensão aqui em Foz do Iguaçu.